absolutamente pronta pra arrebentar, com os corações dos desavisados procurando alguma presa pra estraçalhar. Parei, pensei, filosofei. Há sempre uma outra pose por trás de quem posa, mas ela posa bem. E como animal rastejador te perguntei: tá fim de ir pro universo paralelo? É, tá fim de arrebentar no universo paralelo? Você topou, que bom, e me propôs agilizar rapidamente a nossa locomoção. Chamar um avião pra se mandar de vez pro tal, pro tal do universo paralelo. É, pra se mandar de vez pro universo paralelo. Gosto de...